tudo que restou. Eu tive que escolher entre eu e te perder. Que pena, tudo acabou. Eu cresci agora. Isso é imortal.